os órgãos de soberania, a começar pelo Governo, pelo Ministro da Agricultura, não estão a dar a resposta que se exige numa situação tremendamente difícil como esta. Portanto, hoje, havendo aqui um debate, para o qual aliás não fomos convidados, mas havendo aqui um debate sobre floresta e futuro, e os incêndios florestais, no contexto dos incêndios, nós viemos cá, enfim, marcar a nossa posição, dizer, Sr. Ministro da Agricultura, já basta da propaganda dos milhões, as pessoas e os bens das pessoas merecem mais respeito, porque houve uma confusão tremenda desde o início, logo no dia seguinte aos incêndios, sobretudo promovida pelo Ministério da Agricultura, uma confusão tremenda, uma baralhada tremenda, com alterações, com ordens e contra-ordens, com burocracia, e que originou a que centenas de agricultores, para já não falar dos produtores florestais, mas centenas de agricultores, se não milhares, tenham ficado excluídos do acesso das ajudas, mesmo das mais pequenas, até 5 mil euros. Portanto, aquilo, uma das medidas que vocês pedem é mesmo a reabertura dessas candidaturas. É a reabertura das candidaturas de todos os agricultores que, por qualquer motivo, as não puderam fazer, e motivo justificado, obviamente. Um deles foram as trapalhadas engendradas pelo próprio Ministério da Agricultura, e, portanto, também por aí. Estamos a reclamar que não haja os cortes que estão a acontecer, cortes sem explicações. O Ministério da Agricultura agora faz os pagamentos que tem feito, muitos, milhares deles, vêm com cortes grandes, sem nenhuma explicação ao agricultor. Há também situações dos próprios projetos, no chamado Programa de Desenvolvimento Rural do PDR 2020, que era necessário reabrir as candidaturas, porque houve situações em que os agricultores as não puderam fazer. Houve situações, como dizia no outro dia um agricultor que lhe herdeu uma vacaria, dizia: nós nem tivemos tempo para respirar. É uma expressão que sintetiza essa situação. Nós nem tivemos tempo para respirar, impuseram prazos curtos, o Ministro da Agricultura recusa-se a alargar esses prazos, a prolongar esses prazos, e nós estamos aqui a contestar também isso. Por exemplo, há uma situação que é geral a toda a gente, dos lesados na agricultura, na pecuária, que é, nos pomares, que é não haver ajudas para compensar pela perda de rendimentos brutal que houve nas nossas atividades, nas nossas explorações. E falta ainda o problema da floresta, que acaba por ser um problema enormíssimo. Portanto, o que é que vai ser do nosso futuro aqui, das nossas crianças de hoje, daqui a 20, 30, 40 anos?